Feliz Natal pra todos! Bate sino, pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos lá, capaz. Natal. Pois é, aqui fica também a dona espírito. Bem, não tenho cara de nem voz de Pai Natal, mas não faz mal. Como é que estão as vossas férias? E como é que foram as vossas notas? Espero que tenham sido boas para darem alegrias aos vossos pais. Bem, vamos então iniciar o nosso programa. Então, eu já volto. Até já! Há muito tempo, um sapateiro chamado José vivia com sua filhinha Dorinha numa casa à beira da aldeia. Eram pobres, mas viviam contentes. José, o sapateiro, trabalhava com afinco na confecção de sapatos novos de couro vermelho, macios como veludos. Ah, se ele pudesse, daria todas as riquezas e toda a felicidade deste mundo à sua filha. Ela já tinha 10 anos. E nunca a fada da felicidade havia entrado com seus sapatos de prata na casa do sapateiro. Sapatinhos de prata para minha filhinha. Sapatinhos de prata para minha Dorinha. Que é isso, José? Cantarolando rimas tolas. Seria melhor que fizesses um par de tamancos para Dorinha brincar. A cantiga há de se tornar realidade. Eu é que daria a Dorinha os sapatinhos de prata. E vou começar a fazê-los agora mesmo. Arranjas trabalho inútil. O que Dorinha precisa são tamancos de madeira. Dorinha, venha dormir. Boa noite, papai. Logo depois que saíram Dorinha e sua mãe, José ouviu batidas na porta. Quem quererá falar comigo a estas horas? Por favor, deixe entrar os anãozinhos. Queremos tocar no sapato prateado que o senhor está fazendo. Assim, ele conduzirá Dorinha à felicidade. José não podia acreditar no que via. Enquanto esfregava os olhos, os anõezinhos tocaram na prata do sapato e desapareceram. O sapateiro recomeçou seu trabalho. E poucas semanas depois, os sapatos de prata de Dorinha estavam prontos. A menina calçou os tamancos grosseiros por cima dos sapatos de prata para que todos só vissem os tamancos. Os anos se passaram. Dorinha tornou-se uma linda moça e com ela cresceram também os sapatos, certamente por obra dos anõezinhos. Um dia, o jovem rei passava por suas terras. Pare, concheiro! Alto, alto! Shhh. Fernando, você viu os sapatos daquela moça que passou por nós? Pareceu-me brilharem como se fossem de prata. Vossa Majestade está enganada. São tamancos comuns. Extraordinário. Então, o que eu vi deve ter sido uma estrela cadente. Agora, Fernando, dá-me o teu cavalo e senta-te no carro. Quero cavalgar um pouco sozinho. Era o momento que os anões maus estavam esperando. Correram rapidamente atrás do cavalo do rei, puxaram suas rédeas e começaram a afundá-lo no charco. Dorinha, no entanto, vira tudo de longe. E ela correu em seu socorro. Felizmente, os anõezinhos bons vieram em seu auxílio e o rei foi salvo. Já vinham correndo os caçadores reais que levaram seu senhor para o castelo. A fim de festejar o salvamento do rei, foi organizada uma grande festa. Dorinha também foi chamada ao palácio para ajudar. Deram-lhe um avental, uma touca e uma bandeja com doces e levaram-na para o salão. Dorinha estava encantada com tudo que via. Mas, de repente... Esta menina quebrou uma porção de pratos. E perdeu também os seus tamancos. Que lindos sapatos de prata. Aí vem o nosso rei. Venham, venham ouvir. Aqui está quem sabe ajudar na aflição. Quem é alegre, serena e amável como a aragem dos lírios. Queres ser minha rainha, Dorinha? De coração, Majestade. Foi maravilhoso o casamento de Dorinha com o rei, que viveram felizes para todo sempre. O amor de um pai é como um par de sapatos de prata. Leva os filhos ao caminho da felicidade. Hoje, quando corre uma estrela no céu, todos dizem, Dorinha acaba de passar. Alegremente a trotar, quando parou, de repente, para ouvir um grilo cantar. Que canto maravilhoso! Cante outra vez para mim. Eu tudo faria para poder cantar assim. Ele canta muito bem, eu só consigo jurar. Se eu comesse o que ele come, talvez pudesse cantar. Escute aqui, amiguinho. Você, quando está com fome, também gosta de capim? Diga-me, o que você come? Ora, ora, eu como pouco. Isso nem me dá trabalho. Minha comida aqui está. Eu me alimento de orvalho. Só de orvalho? Oh, muito bem. Pois vou comê-lo também. E desse dia em diante, o coitado do burrinho, de tanto beber orvalho, ficou magrinho, magrinho. E depois tentou cantar, mas só conseguiu zurrar. E o grilo, que nesse instante do seu galho tudo ouvia, perguntou: Que foi que houve? Por que essa gritaria? Ai, amigo, estou tão fraco, estou magro como quê? De tanto comer orvalho para cantar como você. Ora, essa que tolice! Não quer igualar-se a mim. Os burros devem zurrar e devem comer capim. Pois que lhe sirva a lição e que aprenda de uma vez. Cada qual com seu destino, cada qual como Deus fez. Certa vez, junto de um rio, trabalhava a formiguinha fazendo esforço tremendo para cortar uma folhinha. Ai, ai, como estou cansada. Trabalhei o dia inteiro cortando folhinhas verdes para encher o meu celeiro. Mas,